Boa noite. O Benfica conseguiu a primeira vitória no campeonato de futebol deste ano. Os campeões nacionais bateram ontem o Vitória de Setúbal por 3-0. No estádio de Luz, os gols foram marcados por Cardoso, Luizão e Aimar. O herói da noite acabou por ser o condenado das jornadas anteriores, o guarda-redes Roberto. Aos 22 minutos, após erro de Maxi Pereira, Júlio César cometeu falta dentro da área e foi expulso. O espanhol Roberto foi então para a baliza e defendeu a grande penalidade. Assim, mesmo com um jogador a menos durante a maioria do encontro, os encarnados derrotaram os sardinos. Hoje, o Sporting Braga bateu em casa o Marítimo por 1-0. O tento garantiu os 3 pontos aos minhotos foi apontado por Silvio. O Porto cumpriu, triunfou no Estádio dos Arcos por 2-0. Na base do sucesso contra o Rio Ave, esteve o brasileiro Hulk. Assinou os 2 gols da formação orientada por André Vilas Boas. Resultados desta terceira jornada, resultados conhecidos até agora. Nacional 1, Vitória Guimarães 3, primeira derrota dos madeirenses. Benfica 3, Vitória de Setúbal 0. Beira-Mar 2, Académica 1. Passos Ferreira 2, Portimonense 2. Sporting Braga 1, Marítimo 0. Olhanense 1, União de Leiria 0. Rio Ave 0, Porto 2. Amanhã, às 8:15 da noite, joga-se na Val 1 de Maio Sporting. O Porto está na frente, 3 vitórias em 3 jogos, 9 pontos, liderança isolada. Segundo é o Braga com 7, terceiro Nacional com 6. Depois aparecem Passos Ferreira, Guimarães e Olhanense com 5 pontos. Setúbal, Beira-Mar e Académica têm 4. A temporada 2010-2011 da 2ª Liga teve início ontem, com a derrota daquele que é talvez o maior candidato à subida, o Leixões. A equipa de Matosinhos foi à Covilhã perder por 2-1. O Sporting da Covilhã concluiu vantagem logo ao minuto 6, intermédio de Abdoulaye. Oliveira ainda reconquistou a igualdade no marcador no primeiro tempo, mas logo no início da etapa complementar, Rincón voltou a dar a vantagem à Covilhã. Ontem, portanto, Sporting da Covilhã 2, Leixões 1. Já hoje, Belenenses 1, Desportivo das Aves 1. Varzim 3, Penafiel 4. 7 gols no estádio do Varzim. Feirense 0, Fremundo 0. Gil Vicente 2, Trofense 1. Moreirense 1, Estrela Praia 0. Oliveirense 1, Fátima 0. Santa Clara 1, Arouca 1. Ao cabo da primeira jornada, Penafiel, Gil Vicente, Covilhã, Moreirense e Oliveirense são as equipas que vão na frente do campeonato. Simão Sabrosa não vai voltar a representar Portugal. Na sexta-feira, o extremo do Atlético de Madrid enviou uma carta à Federação Portuguesa de Futebol a dar conta da sua indisponibilidade para representar a seleção nacional. A partir desta data e em virtude de motivos de ordem pessoal, não poderei estar disponível para representar oficialmente e como jogador profissional a Seleção Nacional de Futebol, informou Simão numa carta dirigida ao presidente da Federação, Gilberto Madail. Simão Sabrosa acrescentou que chegou o momento de sair da equipa das esquinas e de dar espaço a novos valores. Simão apontou 22 golos nos 85 jogos que realizou pela Seleção Principal de Futebol. A Liga Espanhola arrancou ontem e Jesualdo Ferreira fez a sua estreia oficial ao serviço do Málaga com uma derrota. A equipa orientada por um treinador português perdeu em casa por 3-1 frente ao Valência, que contou com Ricardo Costa e Miguel no 11 inicial. O Barcelona entrou a ganhar na casa do Racing Santander, a equipa de Pep Guardiola dominou e venceu por 3-0. O Real Madrid também hoje não foi além de 1-1 no recinto do Mallorca. José Mourinho não começou o campeonato da melhor forma, ele que colocou Ronaldo e Carvalho em campo. Em Itália, o campeonato também começou ontem. Eduardo e Miguel Veloso tiveram uma boa estreia na Série A. O guarda-redes e o médio foram titulares pelo Génova, que venceu em casa do Udinese por 1-0, naquela que foi a primeira partida do campeonato. Já agora, o antigo jogador do Sporting, Veloso, viu o primeiro cartão amarelo da época em Itália. À terceira jornada, o Chelsea continua na liderança isolada da Liga Inglesa. Desta vez, os campeões ingleses não venceram por 6-0, tal como nas duas rondas anteriores. Ganharam ao Stoke City por 2-0. Também ontem, o Manchester United bateu o West Ham por 3-0. Nani apontou o segundo gol do encontro. Em França, destaque para o Toulouse, a equipa de Paulo Machado, que ontem derrotou o Nancy por 2-0. 4 jogos, 4 vitórias, liderança isolada da Liga Galesa. Os representantes de Portugal nas competições europeias já conhecem os seus adversários. Na Liga dos Campeões, o Benfica ficou integrado no Grupo B, juntamente com os franceses do Lyon, o Schalke 04 da Alemanha e o Apoel Tel Aviv de Israel. O sorteio realizado na quinta-feira de tarde ditou ainda que o Sporting Braga vai ter pela frente o Arsenal da Inglaterra, os ucranianos do Shakhtar Donetsk e o Partizan Belgrado da Sérvia, isto no grupo H. O Benfica tem o seu primeiro jogo em casa, a 14 de setembro, contra o Apoel. No dia seguinte, os arsenalistas de Braga estreiam-se nestas andanças no terreno do Arsenal. Quanto à Liga Europa, as equipas portuguesas voltam a não se queixar muito do seu destino. O Sporting, no grupo C, vai medir forças com os franceses do Lille, os búlgaros do Levski Sofia e o Gent da Bélgica. Já o Porto foi inserido no grupo L. No sorteio de sexta-feira, vai medir forças com o Beşiktaş da Turquia. Quaresma vai assim regressar ao Dragão, com os austríacos do Rapid Viena e novamente uma formação da Bulgária no caminho português, neste caso o CSKA de Sófia. No dia 16 de setembro, o Sporting estreia-se em França contra o Lille, enquanto o Porto recebe o Rapid Viena. O apuramento dos Leões para a fase grupos da antiga Taça UEFA foi conseguido na quinta-feira. O Sporting foi até à Dinamarca bater o Brøndby por 3-0. Inverteu assim a desvantagem de 2 gols trazida do primeiro encontro. Gols de Evaldo, já no período de compensação da primeira parte, de Nuno André Coelho e Yannick Djaló, mesmo a terminar a partida. O Porto venceu em casa o Genk por 4-2, também na quinta. Depois dos 3-0 na primeira mão, desta vez até foram os belgas a adiantarem-se o marcador, no Dragão, através de Vossen. Depois entrou em cena Unk, que até desperdiçou uma grande penalidade, logo a seguir ao gol de Vossen. Mas depois foi a grande figura da partida, marcou 3 gols. Fernando apontou o outro tento dos Dragões pelos belgas Vossen Bizou. O Marítimo foi a única equipa portuguesa eliminada das competições europeias antes da fase de grupos. No Funchal, os madeirenses foram derrotados na quinta-feira pelos bielorrussos do Bate Borisov por 2-1, após a derrota por 3-0 na primeira mão. O Bate marcou primeiro por Pavlov, Canu empatou, mas o resultado final seria empatado por Savic. O Marítimo ficou assim fora da Liga Europa com um agregado de 5-1. No mercado de transferências, destaque para a saída de Raul Meireles para o Liverpool. O agora ex-jogador do Porto foi vendido por 13 milhões de euros, de acordo com a informação do próprio clube nortenho divulgada ontem. A saída de Mascherano do Liverpool para Barcelona acelerou o negócio entre ingleses e portugueses. Em Lisboa, 4 saídas no Sporting. O guarda-redes Stojkovic regressou ao seu país, à Sérvia, foi emprestado ao Partizan de Belgrado, que vai jogar contra o Braga, na Liga dos Campeões. Sinamá Pongol será jogador do Saragossa na nova temporada. O clube espanhol anunciou na sexta-feira a chegada do jogador francês, emprestado pelo Sporting por uma época. Purovic foi também cedido, mas ficou na segunda Liga Portuguesa, no Belenenses. Tonel é reforço do Dinamo Zagreb, da Croácia. O defesa português rescindiu com o clube de Alvalade. No Benfica, Yebda vai representar os italianos do Nápoles. O internacional argelino foi emprestado pelos encarnados. Hugo Viana vai voltar a ser jogador do Sporting Braga. O médio rescindiu com os espanhóis Valência vai ser atleta dos arsenalistas, assinando um contrato válido por 3 épocas. O Atlético de Madrid conquistou a Supertaça Europeia deste ano. A equipa de Quique Flores derrotou na sexta-feira o Inter Milão por 2-0 no Estádio Luís II, no Mónaco. O ex-benfiquista Reis e Agüero marcaram os gols da noite. O Atlético tornou-se a 5ª formação espanhola a conquistar a Supertaça Europeia, depois de Barcelona, Valência, Real Madrid e Sevilha. Para fechar o futebol, nota para as averiguações à candidatura ibérica à organização do Mundial 2018-2022. Instalações esportivas, infraestruturas de transporte e espaços para adeptos e organização vão ser visitados amanhã em Madrid pelos enviados da FIFA, no arranque da inspeção à candidatura. A delegação da FIFA chega a Portugal na quarta-feira. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Quer saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7:30 da tarde, ao sábado chega mais cedo às 19h. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Jukebox. Não perca na Antena Web, de segunda a sexta-feira, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, boa disposição e boa música. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias, de segunda à sexta-feira, às 20 horas, aqui na sua Antena Web. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. A seleção portuguesa de futebol de praia sagrou-se hoje campeã europeia. Bateu a Itália por 3-2 na final, num encontro que esteve a perder por 1-0. Em Belém, Lisboa, a equipa transalpina inaugurou o marcador aos 2 minutos, mas Portugal conseguiu dar a volta. Alain e Bruno Novo, que visou, apontaram os golos lusos. Portugal havia conseguido o apuramento ao derrotar a Roménia por 6-1 no primeiro jogo e já ontem bateu a poderosa Rússia por 4-2. Portugal regressa assim aos títulos continentais, depois de ter-se sagrado campeão europeu em 2002, 2007 e 2008. Basquetebol, Portugal foi derrotado pela Geórgia na qualificação para o Europeu 2011. Os portugueses perderam por 57-80 em Faf, na quinta-feira. A desvantagem lusa aconteceu durante todo o jogo, mas no início do último período, Miguel Miranda conseguiu com que a diferença do marcador fosse apenas 6 pontos, com o resultado em 49-55. Ainda assim, o esforço dos portugueses foi contraproducente, uma vez faltaram as forças no final do encontro. Miguel Miranda foi mesmo o melhor marcador entre os homens Monchon López, com 20 pontos. Portugal perdeu assim 7 dos 8 encontros desta fase, conseguiu apenas uma vitória. Resta agora a seleção lusa esperar pela fase adicional de apuramento agendada para daqui a um ano. Portugal vai disputar uma única vaga para o Europeu 2011 num grupo de 10 equipas não apuradas diretamente. Michel Brito não vai estar no quadro principal do US Open. A tenista portuguesa garantiu ontem o apuramento ao eliminar a russa Alexandra Panova na última ronda da fase de qualificação. A jovem lusa alcançou o triunfo sobre Panova em 3 parciais. Perdeu o primeiro por 6-2, mas deu a reviravolta com um duplo 6-3. Assegurou um lugar no último Grand Slam da época, que começa amanhã em Nova York. Frederico Gil é o outro português presente em Flushing Meadows. Entrou diretamente para o quadro principal masculino. Também no quadro masculino, Leonardo Tavares e Rui Machado ainda tentaram passar a fase de qualificação, mas foram eliminados. Assim, no quadro principal, amanhã, Michel Brito vai afrontar a indiana Zania Mirza. Na terça-feira, Frederico Gil deverá afrontar John Isner, também na primeira ronda, mas o norte-americano ainda está em dúvida. Recupera de uma lesão sofrida no tornozelo esquerdo há uma semana. João Silva é novamente campeão da Europa de triatlo em sub-23. Desta vez a correr no próprio país, em Vila Nova de Gaia, o triatleta português conquistou ontem o seu segundo troféu na categoria ao bater no sprint final o inglês Jonathan Brownrigg. Depois de 1.500 metros de natação e 40 km de ciclismo, Silva e Brownlee juntaram-se ao fugitivo russo Alexander Brukankov no segmento final de 10 km de corrida. Os três enfrentaram juntos a reta da meta, o atleta de leste foi o primeiro a ceder, o russo, e o português respondeu ao ataque do campeão do mundo de sprint com uma ponta final que o levou ao triunfo. O jovem havia já sido campeão da Europa da categoria em 2008 e já este ano foi quarto classificado no Europeu de Elites na Irlanda. Outro português, Miguel Arraiolos, também entrou nos 10 primeiros, foi sétimo classificado. Álvaro Parente foi segundo e terceiro classificado na etapa belga das GP2 Series. Depois da magnífica corrida de ontem em Spa-Francorchamps, onde obteve a segunda posição depois de partir do 12º posto, hoje o piloto português subiu novamente ao pódio, quando partiu do 7º lugar. O vencedor foi Sérgio Pérez, seguido por Van der Gaad e por Álvaro Parente. Ontem o vencedor foi Pastor Maldonado, cada vez mais favorito ao título da categoria. Começou ontem o Campeonato do Mundo de Basquetebol. Na Turquia, o primeiro dia foi logo marcado pela derrota da campeã mundial e europeia. A Espanha foi derrotada pela França. Os gauleses levaram a melhor por 72-66 e assim os espanhóis, sem Pau Gasol e Calderón, entraram no torneio a perder, eles que pretendem renovar o título. Já hoje, destaque para o encontro entre três treinadores portugueses. A Angola de Luís Magalhães levou a melhor sobre a Jordânia de Mário Palma e Mário Gomes. No final, vitória para os africanos por 79-65, que ontem tinham sido derrotados pela Sérvia por 94-44, 50 pontos de diferença, mas a equipa conseguiu reagir hoje. A Jordânia entrou na prova também a perder apenas por 1 ponto, 75-76 contra a Austrália. Alguns resultados de hoje. No grupo A, Angola 79, Jordânia 65. A Alemanha bateu a Sérvia 82-81 e a Argentina levou a melhor sobre a Austrália noutro encontro muito equilibrado, 74-72. Grupo B, nova vitória para os Estados Unidos, eles que ontem também venceram, 99-77 desta vez sobre a Eslovénia. No grupo C, a Turquia ganhou a Rússia por 65-56. No grupo D, a França voltou a ganhar, 86-59 ao Líbano. A Espanha redimiu-se da derrota de ontem, bateu a Nova Zelândia por 101-84. Já ontem, no grupo A, além do Angola 44, Sérvia 94, a Alemanha perdeu com a Argentina por 78-74. No grupo B, os Estados Unidos derrotaram a Croácia por 106-78. No grupo C, a Turquia, os anfitriões, estrearam-se a vencer 86-47 à Costa do Marfim. Além do Mundial de Basquetebol, dos campeonatos em Espanha, Itália e da 2ª Liga Portuguesa, ontem também começou a volta à Espanha em bicicleta. O primeiro camisola amarelo da prova é Mark Cavendish, o inglês da Colômbia, conseguiu o primeiro lugar da geral após uma primeira etapa inédita da prova. A sua equipa, a Colômbia, foi a mais rápida no contrarrelógio noturno realizado em Sevilha. A Colômbia cumpriu os 13 km em 14 minutos e 6 segundos, 10 segundos mais rápido que a Liquigás, terminou no segundo lugar. A Saxobank encerrou o pódio, chegando 12 segundos mais tarde. Hoje, o bielorrusso Yoeni Utarovich foi a surpresa no final da segunda etapa, em Marbella. O bielorrusso da Française Deja surgiu muito forte dos metros finais em Marbella e bateu por centímetros, precisamente Cavendish, que se mantém na frente da classificação. Dani Pedrosa venceu hoje o Grande Prémio de Indianápolis, nos Estados Unidos, em MotoGP. Foi o terceiro triunfo do piloto espanhol da Honda na presente temporada. O norte-americano Ben Spies, que partiu na pole position, teve uma boa prestação, subiu ao segundo lugar do pódio, o melhor resultado do piloto que estreia este ano em MotoGP. Jorge Lorenzo, Yamaha, líder do Mundial, completou o pódio, ficou em terceiro, e foi o pior resultado do espanhol na presente temporada. Até o momento, Lorenzo levava 7 vitórias e 3 segundos lugares. Hoje foi terceiro. Mesmo assim, Jorge Lorenzo tem 251 pontos e Dani Pedrosa tem 183. Andrea Dovizioso, o italiano da Honda, é terceiro com 126. Moto 2, vitória também espanhola. Tony Elias superou o compatriota Julian Simon e o britânico Scott Redding. Elias é assim cada vez mais líder, na geral tem 186 pontos. O italiano Andrea Iannone tem 119, Tomás Lutti da Suíça 108. Na categoria mais baixa, 125 cm cúbicos, nova vitória espanhola. Nicolás Terol superou o alemão Sandro Cortese e Pons Espargaró, também espanhol, foi terceiro. Apesar de não ter subido ao pódio, Marc Márquez continua a ser um líder com 172 pontos. Terol tem 168 e Espargaró 167. Tal como é habitual, a categoria 125 cm3 está muito renhida. Das duas para as quatro rodas, Lewis Hamilton conquistou hoje o Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1. No circuito mítico de Spa-Francorchamps, debaixo de muita chuva, o inglês da McLaren terminou à frente precisamente de Mark Webber, que partiu para esta prova com a pole position. A fechar o pódio ficou o Robert Kubica, da Renault. Felipe Massa foi quarto. Depois apareceram três alemães, quinto, sexto e sétimo, Adrian Sutil, Nico Rosberg e Michael Schumacher, Kobayashi oitavo, Petrov nono e Jaime Alguero Soari fechou o top 10, que dá direito a pontos. Rubens Barrichello, que hoje comemorava o seu grande prémio número 300 na sua carreira, abandonou a prova ainda na primeira volta. Um acidente que também envolveu Fernando Alonso. O triunfo de Hamilton conduziu para a liderança do Mundial de Pilotos, destronando Mark Webber. Tem agora 182 pontos, mais 3 que o rival da Red Bull. Outro homem da Red Bull, Sebastian Vettel, tem 151 pontos. Este desfecho na Bélgica pode ter dado um novo rumo ao campeonato, agora numa aparente luta a dois. Isto porque, entre os 5 candidatos ao título, Vettel não pontuou, foi apenas 15º, Button e Alonso nem sequer terminaram a corrida. No campeonato por equipas, construtores, a Red Bull tem 330 pontos, apenas mais um que a McLaren Mercedes. A Fórmula 1 a fechar novamente a edição do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira, às 8h15 da noite. Até lá!